pensar que, trazendo para os dias de hoje, a gente vê muito, né? Então, não. Pessoas que estão só no crime, vamos dizer assim, né? A gente viu lá e não está praticando. Não está praticando. E seguir ensinamentos de homens, né? Homens são pecadores, podem estar errados. Então, líderes religiosos podem estar errados. Então, o que a gente deve sempre seguir é a Bíblia como padrão e não pessoas, né? Sim. Então, por exemplo, não o que eu estou falando, não o que a gente está falando, não o que um líder de uma igreja falou, ou qualquer pessoa falou, mas o que a Bíblia fala, né? E isso sim que vai nos dar a certeza que estamos agradando a Deus. Sim. Legal. A gente vai ler então 1 Timóteo 4. Faz sentido isso pra você? O que a gente leu e falou? Onde que é Timóteo? Nunca mais? Aquela por aqui. 4:16. Você pode ler? Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, preservando nesses deveres, pois agindo assim você será tanto, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. Sim. Então fala aqui para atentar bem para a vida, para a própria vida e para a doutrina, né? E aparece a palavra de novo aqui, perseverando, né? Então, perseverando, obedecendo, né? Tudo que a doutrina tem ensinado, né? Que a Bíblia tem ensinado. Então, e o que você entende aqui como vida e doutrina? Você acha que é a mesma coisa, vida e doutrina? Qual que é mais importante, você acha? Acho que é a vida. Vida? Assim, tem que vir para a vida e para a doutrina. Eu acho que... você, tipo assim, fazer alguma coisa só porque tá, tipo assim, na doutrina que falam, que tá escrito e tal, eu acho assim, que você tem que entender, assim, não só porque tá escrito. Eu sei que, tipo, mas aí você vai ser um obediente, não, mas acho que pode não ser o certo, mas assim. Você seguir alguma coisa, assim, no sentido, assim, espiritual, doutrina, assim, da Bíblia, né? Uhum. Não da... Sim. Da Constituição, mas eu não concordo com isso, então não vou seguir. Então, sim, você, sim. Mas, assim, espiritual, acho que você tem que entender... Assim, na mente, entendeu? Porque você não fazer alguma coisa só porque tá escrito, eu penso que é meio que se, tipo, é melhor você fazer, entendeu? Que se você fazer querendo, quero muito fazer, mas tá escrito que eu posso. Então, tipo, meio que você não entendeu nada. Eu penso assim, aí você fica, assim, uma pessoa doutrinada, assim, só, entendeu? Você não pensa por você, você faz só porque tá escrito. Alguém mandou você fazer. Você não tem uma mudança, assim, de mente, mais ou menos isso. Eu penso assim. Entendo. Não fazer porque alguém falou pra porque fazer, mas falou, você... Porque acho que você, por exemplo, tem coisa... não concordo com isso. Então, você tem que ou vai falar com Deus, ou vai buscar por que que tem que fazer aquilo. Não porque, tipo, por que que eu nasci, porque assim, mas assim, tentar entender de forma que você genuinamente não queira mais fazer aquilo. É claro que tem várias coisas assim, pecados assim, que você sabe que não é pra fazer, você não vai fazer, porque realmente é muito óbvio que não pode fazer, entendeu? Mas assim, tem algumas coisas que você tem que mudar, sei lá, em você, na sua vida, que eu acho que é melhor você entender, sabe? Você mudar a sua mente do que você só sair seguindo, aí vai chegar, igual você falou, vai chegar lá, né, no final da vida, Deus, o que você fez é porque tá escrito. Mas assim, do fundo do meu coração, eu queria ter feito, entendeu? Tipo, vai viver assim. Pra mim é a mesma coisa que ser preso. Porque você não vai mudar sua mente, você vai estar só seguindo o doutrinário. Sim. Sim. Quando a gente se arrepende de algo, a gente primeiro tem que arrepender da nossa mente, sabe? Pra poder a gente ter atitudes de mudança. É, porque senão você vai estar só da boca pra fora, porque eu segui a Bíblia e tava escrito que quero fazer isso. Uhum. Entendeu? Tem que ser assim. Mas muitas coisas também, pra gente obedecer na Bíblia, vamos ter que nos negar. É. Tipo, como Jesus também, ele não queria ir pra cruz, mas ele teve que orar pra mudar. Sim, mas aí ele, quando ele foi pra cruz, aí ele sabia o propósito daquilo, sim, entendeu, sim, aquilo, entendeu? Exatamente. Ele não falou só, vai desce lá e vai ser crucificado. Tá, tô indo. Ele entendeu. Sim. Claro que ele não queria fazer, mas aí ele falou, não, isso vai, vai ser, vou mudar uma geração, as pessoas vão ver, não. Ele entendeu isso, ele não fez só porque mandaram fazer. E é o relacionamento com Deus que mostra isso, né? Que na verdade, Jesus tinha um relacionamento muito profundo com Deus. Então, foi o relacionamento com Deus de Jesus que levou ele a entender o propósito, a, né? É ir lá e até o perseverar até o fim, né? É, mas é legal. Deixa eu abrir aqui que eu... Apagou. É, então, e a gente estava falando de vida e doutrina, né? Aí eu te perguntei o que seria mais importante na minha vida e doutrina. Eu não sei. Não sei. Não sou capaz de opinar. Na verdade, assim, imagina que você está pilotando um avião e está você, eu e a tá eu e a Audrey, sua mãe, seu irmão, ela seu tá pai. Pilotando? É. Você está pilotando um avião. E aí, o avião tá sem uma asa. Uhum. Você acha que esse avião... O que, que vai acontecer com esse avião, com uma asa só? Vai cair. Vai cair. E aí, vai morrer você, Audrey, eu, todo mundo que tá no avião. Uhum. Então, vida e doutrina, elas são como as asas do avião, né? Uma não pode tá sem a outra. Uhum. Então, tipo, você tem que... a sua vida tem que... tá de acordo com a doutrina, tem que estar de acordo, exato, com o que você tem aprendido e a sua e a doutrina com a vida, né? Exatamente. Por quê? Porque imagina, como eu tava falando aquela um pouquinho antes, imagina eu e a Audrey, a gente tá aqui te ensinando a Bíblia, né? Te ensinando que é importante você conhecer, praticar, mas aí você um dia sai na rua e vê eu e a Audrey, sei lá, fazendo várias coisas erradas, fumando, jogando, sabe? Fazendo coisas super erradas, assim. Não, não super erradas, mas coisas que às vezes vão coisa que ela contra não, a Bíblia. Que ela não está falando, que ela não pregou, né? Exato, coisa que vai completamente contra do que ela tem. Isso, então, ela não está... Ela não vai salvar ela, eu também não vou salvar a mim mesma e também não vou salvar quem está ao redor. Por quê? Porque você vai falar, eu não vou querer mais estudar a Bíblia com elas, porque elas estão me ensinando uma coisa e estão fazendo completamente o contrário. Então, a palavra de Deus, a vida e a doutrina é isso. Né? Você, não adianta você só ensinar, falar, mas se você não viver, você não, jamais vai conseguir ajudar outras pessoas a conhecerem a verdade de uma forma, como você falou, criar um relacionamento com Deus para mudar a mente com relação àquilo, porque acontece muito no mundo, as pessoas elas optam por não conhecer Deus por causa de pessoas que pregam, mas não agem, não fazem o que pregam, então isso leva a pessoa a morrer espiritualmente, né? Então é exatamente isso, a vida e a doutrina tem que andar juntas justamente por conta disso, né? E é isso, né? Fala que você tem, com a sua vida e com a sua doutrina andando juntas, você pode salvar a vida de muitas pessoas. Verdade. Através do seu exemplo, através das coisas que você está vivendo, praticando de acordo com a palavra de Deus, né? Uhum. Quer falar alguma coisa assim? Uhum. Eu gosto bastante da escritura, né? Uhum. Uma coisa que antes de eu conhecer a Bíblia, eu via muito no mundo religioso, era hipocrisia, né? E é exatamente isso, né? Se a vida é a sua conduta, né? A maneira como você vive, e a doutrina é o ensino, aquilo que você acredita, né? O ensino que você acredita ou segue. Mas se eu conheço a doutrina e não vivo de acordo com a doutrina, eu vou estar sendo hipócrita. né? Uhum. E se eu tenho só vivo sem doutrina, eu vou estar sendo negligente, porque a Bíblia está disponível para todas as pessoas. Né? Então, realmente, e aqui fica muito claro que fala que as duas têm que andar lado a lado, né? Porque ele fala perseverando nesses deveres, não fala só persevere na sua vida, né? E tal, uhum. Tipo, persevere na doutrina, mas fala perseverando nesses deveres, né? E pensar que isso, viver de acordo com a Bíblia, que é a sã doutrina, né? Nos salva, né? Então, sim. Traz a salvação. Então, é por isso que é muito importante viver conforme a Bíblia, né? E como e salva outros, né? Outras pessoas, né? É bem sério, né? É. Legal. É. Tem mais duas, três escrituras. Vamos em Atos agora, 17. Do 10 ao 12. Você pode ler isso, por favor? Sim. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Doze também? Ah, sim. O doze não. E assim, não. Tudo bem, só até o 11. Obrigada. É, então, essa, eu não sei se você lembra dessa escritura. Lembro. Lembra, né? Então, aí... Aqui está falando de Paulo, né? Que Paulo era um cara muito conhecido por causa da conversão dele, né? Ele era um cara que perseguia os cristãos. E, de repente, as pessoas viram ele defendendo algo que ele estava perseguindo. Então, ele ficou muito famoso por causa disso. Então, assim, ele pregava com muita autoridade, assim, também, sabe? Aquela pessoa que pregava, assim, com muita convicção. E as pessoas queriam ouvir, né, como foi a história dele. Então, facilmente as pessoas poderiam olhar para Paulo e falar, nossa, esse cara é incrível, eu vou acreditar em tudo que ele está falando. Eu vou... Poderia, sabe, pelo fato dele ser muito famoso, conhecido, e pela forma como ele falava, as pessoas poderiam muito bem acreditar, né, em tudo que ele estava falando. Mas aqui, os bereanos, eles, como foi explicado no outro estudo, né, eles foram atrás da verdade, eles foram... buscar saber se tudo que Paulo estava falando era verdade. Eles deram muita importância para isso, né? Então, eles tiveram respeito, assim, pelas escrituras, né? Eles foram buscar, analisar todos os dias. Fala que eles estavam examinando, né? Imagina um exame que você vai fazer, vai, por exemplo, um exame de saúde. Você vai num exame, no médico, fazer um exame, sei lá, do coração. Vai ser bem examinado, vai ser bem fundo, bem profundo, para saber se você tem algo realmente, né? Então, examinar você realmente ir a fundo, sabe? Então, era isso que eles faziam, eles buscavam realmente se aprofundar nas escrituras, né? E é isso que a gente, na verdade, essa escritura, ela anima a gente a analisar, sabe? A observar o que as pessoas estão falando sobre a Bíblia, se realmente aquilo que a gente ouve das pessoas, se realmente faz sentido, se é aquilo mesmo. Porque é muito importante que a gente tenha, tenha esse olhar crítico, sabe? De ver realmente se o que a gente tem ouvido se faz sentido, se está de acordo com a palavra de Deus, sabe? Por causa realmente daquilo que a gente estava falando, de vida e doutrina andarem juntas, né? Muitas pessoas realmente vão fugir disso. Então, a gente não tem que ter esse olhar para não cair no engano, né? E é esse, é o desafio que vai continuar, que a gente vai manter, né? Sobre você ler todos os dias e orar, né? Como você não tem conseguido, a gente... Sim, e aí, como a Audrey tinha falado no outro estudo, você pode pedir ajuda, sim, né, entrar em contato com a gente. Não sou mais João, mas João é sempre bom. João é sempre bom. E é isso, né? Então, esse é o desafio, né, que permanece. Tá. E, então, vamos lá. Quer falar alguma coisa assim sobre essa escritura? Pra mim é bem interessante isso, né? Porque eu era muito desconfiada, assim. Eu não era uma pessoa fácil de acreditar nas coisas. Então, tipo, eu, pra ter certeza, eu tinha que averiguar. gente. Você falou isso, tá bom. Em qualquer área, né? Na Bíblia, ainda mais que eu tava com pedra, assim, e tal. Então, tipo, examinar, né? Tipo, estudar a Bíblia, ler a Bíblia todos os dias, é porque realmente, como você falou, né, Rede? Pra não cair no engano. E pra gente ter nossas próprias convicções, né? Mas não nossas próprias convicções baseadas em nossas verdades, no nosso raciocínio lógico que pode ir contra a Bíblia, né? Mas ter a convicção na Bíblia só por ela mesma, né? Não do que as pessoas estão falando, porque pessoas podem estar erradas, como a gente viu na escritura de Mateus. Eles eram líderes religiosos, conheciam a lei, mas, enfim, né? E poderiam pregar qualquer coisa que não... como as tradições, né? Poderiam pregar e que estava contra a palavra de Deus, né? Sim. Então... é muito importante, né? Ah, é, tô com a Ana Romania de cabelo curto, eu fico pegando ele assim, porque é grande, né? Eu fico pegando. Então, é isso. Obrigada, Cis. É, a penúltima escritura tá em Tiago 1. Do Tiago. Calma, pra... do 22 até o 25, você pode ler? 1, 22, 25. É, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Sim, legal. É, essa escritura também é muito incrível, né? Mais uma vez ela fala aqui de praticar, né? Praticar a palavra e não apenas ouvir, não apenas acreditar no que a gente ouve para não ser enganado mesmo, né? E aí, ele fala que aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece sua aparência. Né? Então, eu fico imaginando assim, você acordar de manhã e você sabendo, né, que você precisa sair, você, do jeito que você acordou, você fala, ah, não vou nem olhar no espelho, vou sair do jeito que eu tô. E aí na rua você tá andando. E você tá andando na rua, você encontra alguém conhecido, a pessoa olha pra você e fala, nossa, você não tem espelho em casa, não. Né? Então, assim, imagina, né? É pior o quê? Você ouvir que você responder que não tem espelho em casa, ou você falar que tem, mas não quis olhar, porque... Então, imagina. Então, a Bíblia, ela tá, aqui ela está sendo comparada com o espelho, né? Mas por que um espelho? Porque ela reflete o seu coração, ela reflete o seu caráter, né? Então, você vai lendo a Bíblia, você vai reconhecendo você mesmo, sabe? Você vai reconhecendo... o seu caráter, as falhas, as coisas que você vai precisar mudar. Uhum. Por isso que é comparado aqui com o espelho, né? E depois fala aqui, o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então, você olhar para o seu, interior com o espelho, que é a Bíblia, e não esquecer daquilo, né? Como quando você olha no espelho antes de sair de casa. E eu sei que muitas vezes a gente esquece que, né, o que a gente está usando. Nossa, esqueci como está meu cabelo e tal. Mas você lembrar, sabe? Lembrar do que você está vendo e praticar, sabe? Então, não se esquecer daquilo que você que você ouviu, né? Então, ou que você viu. Então, e fala que você será feliz naquilo que fizer, né? Então, será feliz em tudo que fizer, né? Que é muito, muito incrível. Então, eu adoro essa escritura. E para te animar mesmo a você realmente ler, orar, E praticar, perseverar mesmo, mesmo quando você vê que está sendo difícil, sabe? Animar, sabe? Assim, a realmente colocar a Bíblia como padrão, né, da sua vida, colocar como algo que você vai realmente seguir, sabe? Praticar todos os dias. Vocês querem falar alguma coisa? Não? Não? Então, a última escritura, João 12. O que você acha dessa escritura? Você concorda? Concordo. Acho que... Alguém quer mais seis? Pegar mais por não, obrigada. É o quê? João 12. Só um instante. Você pode ler do 47 até o 48? Se alguém ouve as minhas palavras e não desobedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem não me rejeita e não aceita as minhas palavras. É a própria palavra que proferi. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Sim. Nossa. Então, Jesus está falando que, mais uma vez, né? Se alguém ouve as palavras e não põe em prática, né? Já viu, né? Então, mas assim, mas isso é incrível, porque imagina que você... imagina assim, que você tem um... Você tá lá na escola, por exemplo, e aí você, seu professor, resolve aplicar uma prova. E só que aí ele avisa assim, né? Tipo, ele dá um livro para você estudar em casa e ele fala para você: nossa, você precisa estudar esse livro até o dia tal, porque nesse dia eu vou aplicar a prova. Só que aí você não dá muita importância, né? Você pega esse livro, leva para casa e você vai sempre jogando assim para a última hora. Ah, hoje não, amanhã eu faço, outro dia eu faço, e aí você vai deixando. E aí quando chega no dia da prova você não conseguiu estudar, e aí você chega para o seu professor e pede para ele mais um dia para estudar. Ele vai falar para você: não, né? Ele vai olhar para você e falar: não tem como, né? Porque eu te dei o prazo que você precisava para você estudar para a prova. E eu não vou perder um dia, né, e prejudicar toda a sala para que você tenha mais um dia para estudar. Então, amém, perdeu a sua chance. Então, imagina com Deus, né? Deus deu a Bíblia, deixou a Bíblia, a palavra dele, né, para que a gente pudesse buscar tudo que a gente precisa para quando chegar no último dia, nós termos, temos lá... Aprovação, vamos dizer assim. Então, de acordo com o que a gente leu, quem que você acha que vai nos julgar? Deus. No último dia. Lê o 48 de novo, por favor. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as palavras. A própria palavra que proferiu condenará no último dia. Sim. Então, de acordo com o que você acabou de ler. Há um juiz para quem me rejeita. Ah, tá. Para quem me rejeita, tem um juiz, né? É claro. Ah, acho que é Deus mesmo. Fala aqui, ó, que a própria palavra que proferi. Ah, tá. O julgar, o condenará no último dia. No 47 ele fala, né? Se alguém ouve as minhas palavras e não os obedece, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo. Sim. Mas para salvá-lo. Você que fez feito, né? Não, como juiz. Não. Tipo, o juiz, não, ele só vai que, dar tipo, a Deus seria o juiz e ia falar só assim: então, a palavra tá escrita aqui, isso, você não fez. Não. Mas, tipo, Deus ia falar. Como se fosse o juiz, mas ele vai se basear no código penal, isso, né? No estatuto lá. Isso. Pra poder absolver o réu ou não, condenar. E com Deus é a mesma coisa. Aqui tá como se fosse a lei, tipo, aqui é a código lei. Código penal. E aí, no último dia, né? No último dia que vamos ser julgados, vai ter nossa vida e a Bíblia. Então tem que estar, tipo, de acordo com a Bíblia. Se não tiver, Reprovado. Sim. Então é isso, né? Então eu queria te animar, né, na verdade, a realmente fazer da Bíblia o padrão, né, da sua vida, assim, a seguir, a praticar e perseverar mesmo, né? Mesmo quando você vê que tá difícil, você perseverar mesmo e animar para praticar cada coisa e se alegrar, assim, com o que você tem aprendido, que é super incrível. Legal. Pode. Eu amo essa escritura, né? Porque realmente Jesus, Deus, não obriga ninguém, né? Ele nos pede obediência, mas não obriga ninguém, né? Então, nós que decidimos se vamos obedecer ou não, arcando com as consequências, uhum. né? Então, se obedecemos, podemos ter uma vida com Deus, né? Se não obedecemos, somos condenados, às vezes vemos ao que, né? Então, aqui é o gabarito para a vida eterna, né? Então, é como se... Ah, temos a matéria que não estudamos, é ser justo a nossa condenação, a nossa nota, vamos dizer assim. Então, fala... Oh, meu Deus, cadê? Perdi a escritura. João 8. João 12. João 12. Ele achou, Matheus? Então, fala de condenação, né, no último dia, então... Quem vai ser salvo é aquele que vai ser que praticou a palavra de Deus, né? Que obedeceu. Então, até coloquei aqui, praticante da palavra não é salvo. Porque se a gente vive de acordo com a Bíblia, é isso que vai depender a nossa aprovação, né? Por isso que é muito importante a gente conhecer as escrituras, examiná-las, uhum. obedecer, praticá-las todos os dias para poder alcançar a aprovação com Deus, né? Super, super legal. Importante. Legal, é isso. Esse foi o estudo de palavra. Legal. A gente pode terminar com oração? Pode. Você pode orar? Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse dia, por esse momento que a gente teve aqui de estudo, de conversa. Sim. E... continua conosco essa noite, esse resto da semana. Sim, Pai, e fica conosco, abençoa os nossos planos e que a gente consiga ser todos os dias praticando essa palavra. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Obrigada. Obrigada. Não vai tomar um suco? Eu achei ele bem muito doce, assim. Achou não? Achei que tava com muito gosto de... Você gosta de coisa amarga? Não amargo, mas não sei, eu acho que tava meio muito doce. Tá doce, né? Pra você. É mesmo? Mas pode usar pra pegar uma manhã. Ah. Mas aí tem como... Ah, é. Mas ainda assim fica mais barato, né? Tá roçando, né? Você tá com a cara de aqui. Isso. Isso aqui é da onde? Princesa? Deixa eu ver o que eu vou. Não hoje, né? Porque eu já fechou. Não, hoje não. Nossa, o presunto, R$9,90 quilo. Que isso? Que isso aqui? Acabar de comprar e congelar. Tá barato? Vou colocar aqui pra gente. Senta aqui. Você quer ajuda? Não, só pra ele ter essa carne um pouquinho, porque eu vou abrir mesa. Quer que põe no chão? Põe, põe. Não vou esquecer. Ah, isso aí pega mesmo? Não, vou levar pra cá. Vou levar na mochila pra você chegar mais tarde e eu dou pros meninos de manhã. Desculpa. Deixa eu tirar meu celular. Vou deixar isso. De quem é esse? Seu, meu filho? Vai deixar aqui mesmo. Põe ali no celular. Tive um momento assim, péssimo, que vai, já não vai ser muito péssimo.